Milhão, 1, 2, 3. Avião. Ó, tô te ouvindo. Chiado diminuiu um pouco. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? É, mas dá um chiadão aí. Mas... eu tô te ouvindo, sim. Tô, mas com um chiadão. Eu tentei, eu só te... e com certo atraso. Sabe aqui? É. Com chiado, é. Sem chiar. Se eu tirar... ah. Consertar o quê? Tá. Aí morre tudo. Aí eu não te ouço mais. Subtraiu tudo. É. Aí volta aqui, ó. A voz meio metálica com um certo atraso, né? Entendi. Que porcaria, hein? Fabião, você vai ficar sem voz durante... ô, caramba, tô... eu? Fabião? Você vai ficar sem áudio durante alguns segundos. Espera um pouquinho só, tá? Oi. Tá bom, falou. Tá, bastante. A não ser que a gente toque em modo canônico. O meu Skype não dá feedback duplo, né? Tem um outro canal aqui que o pessoal usa. Ai, que horror, perdão. Né? Tá tendo uma. Tem gente É, a entrando gente aí na parece minha escutando. rádio de ondas curtas, recebendo da Rússia. Cancela, Esse cancela. monte de chat que aparece aqui. Eu vou desligar o osso, peraí. Oi? Tá bom. É, eles se Tá. conectam e ficam intrometendo na Tá bom. nossa. Você desliga aí? O que a gente pode tentar é um daqueles canais gratuitos. Deixa eu só desligar aqui, pera um pouquinho só. É, pera aí.